Lembro de você, amor, toda vez que eu passo aqui. Noites de luar, manhãs de sol, a iluminar os nossos destinos. Sei que não há mais ninguém que possa me preencher. O amor com você é mais bonito, é todo azul do mar, vem me fazer feliz, ó meu bem. Com você tudo é diferente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Nosso amor é sublime, é nascente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Teu nome eu gravei dentro do meu coração, em uma canção com o vento. Pelo teu olhar vejo tudo que um dia eu quis ver. Nada é igual a você. Com o seu amor tudo é mais simples, é todo azul do mar, vem me fazer feliz, ó meu bem. Com você tudo é diferente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Nosso amor é sublime, é nascente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Possa me preencher. O amor com você é mais bonito, é todo azul do mar, vem me fazer feliz, ó meu bem. Com você tudo é diferente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Nosso amor é sublime, é nascente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Com você tudo é diferente, eu te quero pra sempre, ó meu bem. Nosso amor é sublime, é nascente, eu te quero pra sempre, ó meu bem.